Alô, Mota. Alô, Hélio Inácio. Alô, moçada bacana aí da GM em São José dos Campos. Aquele abraço. Alô, Sr. Antônio da Mota Neto em Ubatuba. Pro senhor também aquele abraço. Puxa o fole, gaiteiro. Tem de tudo, pé de boi nunca tem nada. debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Criança na mamadeira já está fazendo careta. Até o leite das crianças virou droga na chupeta. Já está pagando pato até filho de profeta. Mundo velho é uma bomba girando neste planeta. Qualquer dia a bomba estoura, é só rela na espoleta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Dava caixinha alta, já está cortando a gorjeta. Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta. Faz mudança na carroça, quem fazia na carreta. Bolinho de dedo duro, é pimenta malagueta. Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Foi o rei do baralho, virou trouxa na roleta. Gavião que pegava cobra, já foge de borboleta. Se o Picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta. Fiz errada de gravata, e se cuide não se meta. Quem mamava no governo, agora secou a teta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estamos sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Chapadas e serras, no lado das terras de Minas Gerais, vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macauais, fumaça distante na luz do horizonte, na encosta do monte formando espirais, vi tudo que amo na

entregue aos meus desejos, me dê a sua fama. Nada mais importa, fecha esta porta, deixe o mundo girar. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo esse fim de noite, pelo nosso bem. Esqueça de tudo, meia noite de amor, não mata ninguém. Comigo serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo este fim de noite, pelo nosso bem. Esqueça de tudo, noite de amor não mata noite. Eu quero curtir com você, viver um momento desse amor tão louco. Saciar a sede, matar meus desejos, abraçar teu corpo, cobrir-te de beijos, apagar a chama que me mata aos poucos. Deixar nesta noite o quarto em bagunça e as roupas de cama com marcas de ser honesta e sincera. pensei você não era. Que adianta viver de mão em mão, se no futuro algo venha acontecer. Há de chorar e a lembrar o que já fez, e sentir o quanto dói uma paixão. Seu coração já não resiste sentimento, seu corpo é frio, já não sente sensação. Você pra mim é uma sombra do passado, porque de pedra é seu coração. Muita gente me pergunta por você, eu já nem sei dizer como está. A sua vida já não me interessa, seu jogo sujo eu não quero mais saber. Penduro na corda porque tenho impressão que muito apaixonado, só vivo pensando em ti. Do seu jeitinho charmoso, nunca mais me esqueci. Tua boquinha mimosa é mesmo que vê uma rosa quando ela vai se abrir. Seu pai não consentir. Quando entro numa luta, não costumo desistir. Batalho de peito a peito, pra defender um direito que tenho junto de ti. E quando chegar a hora, não chore ao me ver partir. Muito breve voltarei, pra nós dois então se unir. Vou pôr fim na minha dor e fazer o nosso amor cada vez mais reflorir. Oh, no. quebrei a união do casamento. Me condeno sem saber o motivo certo. Na verdade, ninguém sabe o que eu disse a quem teve meu carinho sobre nós. nosso amor nascer. Eu juro, vou cumprir todos os meus planos. quando quiser, daqui 10 anos. As roupas muito velhas lado a lado, o seu vestido pendurado no cabide, a minha roupa bem pertinho ao que desejo. Talvez em um balanço ela te abrace, talvez até imitem nossos beijos. Thank you. tens cicatrizes da vida. Ele ajuda a dar força e coragem pra encontrar a esperança perdida. Madalena, também pecadora, com Jesus o caminho encontrou. Foi lá na fronteira do Paraguai que eu conheci a mais linda flor que eu já vi. Seu rosto bonito, lábios de rosa, tanto amor senti quando ela falou palavras de amor em Guarani. Hoje distante sinto saudade da flor mais linda do Paraguai. E quando eu ouço a galopeira, meu pensamento pra longe vai. Parece até que ainda vejo meu bem chorando na estação, me acenando o lencinho branco, despedaçando meu coração. Quando eu regressar, quero encontrar meu querido amor lá na estação, no nosso adeus. Em um longo abraço eu beijarei os lábios teus e a felicidade brilhará de novo nos brilhos meus. Hoje distante sinto saudade da flor mais linda do Paraguai. E quando eu ouço a galopeira, meu pensamento pra longe vai. Parece até que ainda vejo meu bem chorando na estação, me acenando o lencinho branco, despedaçando meu coração. Parece até que ainda vejo meu bem chorando na estação, me acenando o lencinho branco, despedaçando meu coração. Parece até que ainda vejo meu bem chorando na estação, me acenando o lencinho branco, despedaçando meu coração. Parece até que ainda vejo meu bem chorando na estação, me acenando o lencinho branco. Romântico Paraguai, as mais lindas paraguaias, um dia eu vi bailar. E até hoje estou lembrando, na galopeira bailando, o meu coração chorando dia e noite sem parar. Noites lindas de Assunção, que deixei no Paraguai, e da linda galopeira, que um dia eu vi bailar. É muito a minha saudade daquela linda cidade, quando a felicidade fez meu coração amar. Deixa